jardim, um coreto, a música e a saudade. É o que você está ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ela reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Ela está em sintonia com a nossa 107,9 lá na capital do café. É ela, nossa gentil ouvinte, que nos manda um e-mail muito gentil, elogiando todas as músicas aqui focadas, os nossos ouvintes e também a produção desta audição. Pelas palavras elogiosas, a dona Djalma de Moraes, nós agradecemos imensamente. E ela gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, com Francisco Egídio, que vozerão, que interpretação, arranjo do maestro Borba, do poeta Davi o saudoso Noel Rosa, Palpite Infeliz. Roberto Paiva, também nossa passarela, vai cantar do sambista Wilson Batista, arranjo também do maestro Borba, Roberto Paiva com a sua interpretação soberba, Em Lenço no Pescoço. Tudo isto para ela que reside em Ribeirão Preto, está em nossa sintonia, e ela diz em seu e-mail que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Dona Dilma de Moraes, ainda quer ouvir com Francisco Egídio, arranjo do Borba. Como era talentoso o maestro Borba, do poeta Noel Rosa, Chico Egídio em Feitiço da Vila. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a fila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Ela é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra que ligar a quem não sabe onde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Sou vadio, sempre tive inclinação, no meu tempo de criança tirava samba canção. Meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Sou vadio, sempre tive inclinação, no meu tempo de criança tirava samba canção. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Vacila ao abraçar o samba e faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tem um nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel da samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Eu sei tudo que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, Eu sou da vila. Ao relembrar, velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música nesta manhã pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Vamos atender o e-mail de dona, ou melhor, do senhor Guilherme Passosa. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, ele está em nossa sintonia. Ele diz que adora conduzir aos domingos para despertar o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, uma gravação bem mais recente desta música composta pelo Juca Chaves quando era estudante de Direito em São Paulo. Juca Chaves, nos anos 50, assinava por Quem Sonha na Maria aqui, com Aguinaldo Raiol e Hebe Camargo. Ainda para ele que reside aqui em São Carlos, Sr. Guilherme Passos Rosa, Dalva de Oliveira, saudosa mãe do Peri, a saudosa esposa do Erivelto, Dalva de Oliveira, do João Roberto Kelly, Rancho da Praça 11. Da poesia chora rimas o luar, madrugada e Ana Maria sonha sonhos cor do mar, por quem sonha Ana Maria nesta noite de luar. Já se escuta a nostalgia de uma lira a soluçar. Dorme, sonha, Ana Maria no seu leito de luar. Por quem sonha, Ana Maria, quem lhe está triste a cantar? Da noite fria vem-se estrelas a cantar. Madrugada e Ana Maria sonha sonhos cor do mar, por quem sonha Ana Maria, quem lhe fez assim sonhar? Raia o sol e rompe o dia, desmaia ao longe o luar. Não abriu de Ana Maria linda flor de seu olhar, por quem sonha Ana Maria, eu não sei nem o luar. Por quem sonha Ana Maria, eu não sei. Nem o luar. alegria, fazê-la internacional. A praça existe, a letra existe, em nossa imaginação. A praça é nossa, e como é nossa, no Rio 400. Este é o meu Rio, boa praça. Pela Rádio USP FM, você sintonia com a pedida que está no ar, em seu 13º ano consecutivos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Você ouve esta pedida em São Carlos, em São Paulo, em Ribeirão Preto. Juninho, vamos para mais um embalo e na volta vão cantar Germano Matias, Nelson Gonçalves e Emílio Escobar.